loucão numa noite de loucura. Sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Eu estava em casa triste e sozinho.

chama. Meu amorzinho, meu anjo de luz, és uma prenda dos céus que na vida me conduz. O tempo contigo não custa passar, vamos seguir nesta estrada e sempre te amar. Minha chaninha, minha coisa linda, minha menina, és minha alegria. Eras tudo o que eu sonhava, para sempre serás a nossa chama. No dia em que tu nasceste, do amor da tua mãe e eu, grande felicidade, realidade de um sonho meu. És a minha princesa, minha fonte de inspiração, que eu sempre guardo juntinho ao meu coração. És tudo o que a gente ama, o fruto do amor, serás sempre a nossa chama. No dia em que tu nasceste, do amor da tua mãe e eu, grande felicidade, realidade de um sonho meu. És a minha princesa, minha fonte de inspiração, que eu sempre guardo juntinho ao meu coração. És tudo o que a gente ama, o fruto do amor, serás sempre a nossa chama. Já não vale nada dizer que espero por ti. Eu sofri tempo demais porque tu não estás, não estás mais aqui. Vou esquecendo quem fomos, o que podíamos ser, porque agora já não somos sozinhos, vivemos, mas só sem amor. Vou esquecer esse amor, vou esquecer-me de ti. O que nos aconteceu, não és tu, sou eu quem sofro aqui. Esquecer esse amor, vou esquecer-me de ti. Não te vou mais procurar, prefiro ficar sozinho aqui. Foste embora e contigo tu levaste o que era meu. Nada sou, nem teu amigo. Foste embora e contigo tu levaste o que era meu. Porque agora estou esquecido. Nada sou, nem teu amigo. Sou, nem

beijos.